0550 na margem, voo 1164, alguma possibilidade de voo, Serra Victor 368, tá presente? Aguarde. Vai. Flores Salvador, voo 1964, informação mais 2540. Vou lá 64, sem indicação desse mantenimento de voo 060, cruzando a chegada na margem. Para 060 na margem, vou colocar o meu carro. 250 nós. 250 nós. 164, redução de velocidade para 230 nós. Pro 1164, então vai reduzir 230 nós. Para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1-0 no 3. Serviço padrão, descendo para 3 mil pés, já foi acertado. Passando Serviço 366, 6320. Chama 6320, compete a aproximação R9, chama a torre Salvador em 1 no 8, principal 5. Passando, boa tarde. Confirmando o controle de voo, 1-1-64, serviço para 339. Correto, vai seguir um bandeirante na aproximação final. Ok, então, vou me abater. Então, esse é o 04, que estão desvios à direita? Fez um pequeno desvio à direita, vira formações. Tá, já na prova de cima. É, a gente tem condições de o alívio de formações curvando mais à esquerda para o final do MDB Zulu. Setor 4, setor centro final do MDB Zulu, pistão 0, curva esquerda para 190, limite será a magnética 101 de cima. Limite magnética 101, curva esquerda 190, da setor 4. Patrulha Salvador, gol 2008, uma boa, tem a mais para a descida. Curva 008, acima de identificação, desceu e mantém o nível de voo 130, a cruzada chega na mar. Decolagem, 1-0 graus, 1-4 nós. Autorizado, Sam 3-2-0. Controle, você confirma para o 19-64, a gente vai ver se está em 10 a 10, a partir de que posição? 3-19 ou 3-19? chegada Mare, a princípio a partir de Itap, prossegue para aproximação a Inave, aguarde por novas orientações. Não sei que é Inave, mas eu não, vou fazer a partir do 368 ou 369? 368, porém pode se encontrar para 366, aguarde por novas orientações. Obrigado. tá, pegou 1164, tá ali, descer pra 2500, né? Correto, 1164 após ETAP, descida para 2500, altimetria ensaiadora 1013, liga final do RNAV, forma estabilizada. E vai informar estabilizado na RNAV, gol 1164. Terreno 71964. 1964 atinge o 110. Se você mantém o 090, redução de velocidade para 2009. 704, bloqueou a Simbra, está na aproximação final, visão com a pista. 704, compete a aproximação do BI, chama a torre Salvador em 1-8, decimal lá. 1-8-9, 2704. Vai passar o 070, gol 2008. Confere 2008, após o TAP, senha 2368, descida para 25003, última torre Salvador, 1-0-3. Desce para 250-2500-1013, o voo 2008, após o TAP, senha 2368. Controle passageiro 2230. 02704, escuta 2. 2230, contato radar na decolagem, subavial para 180. Árvore elétrica liberada, ascensão nível 180. 2008, redução de velocidade 170. Nossa. Seja 90-1964. Antes, se mantém a 4.003, altimetria Salvador 1-0-3. 4.003-1964. 2704. Aguarde. Controle passaria 2230, informando que informou para o ATC que não cumpre a restrição de cruzar uma centena de 15 milhas. Está liberado mesmo assim, ascensão 80 ou compra o efeito inferior? Compra inferior, mantém 3 mil pés. Certo, então mantém 3 mil pés comprando o inferior. 0704. A gente chamou a torre aqui agora em 3 frequências diferentes e não obteve resposta. Confirma a frequência, por favor? 3895. 3895, grato. Pelo 964, sua operação para o sequenciamento, esquerda para o 360, aguarde para prosseguir para a aproximação em área. Esquerda 310, aguardando o 1964. De repouso, 2704. Chama 2531, 3205, boa. 131, ele vai terminar, mantém 20 e chame 10 em 20 decimal 1. Após o 368, prossegue para o 366, pela de aproximação, informe estabilizado na final. Após o 368, a linha de aproximação vai ser mais estabilizada, 2-0-0. 964, estabilizado? Afirmativo, já estou com a palista. A de aproximação em nave, chame a torre Salvador, é 1-8, decimal 95. 1895, gol 1-1-64. Lado 2704 0703 libera a esquerda no hotel. Eu sei que o norte tem que ser livre, só por gentileza, eu não havia conseguido contato com a torre anteriormente. Afirmativo, o controle passou a gente por 7290, pelo menos foi entendido. A gente chamou, não foi obtido em contato, depois a gente pegou a capa de aeródromo aqui. Tem a frequência 183, não, também não consigo falar com vocês, 186, é negativo, voltamos para o controle, e aí sim, 186, tem a frequência que está utilizando agora. Ah, tá ok, só pra... porque não havíamos também feito outro chamado com a aeronave e não havia tido resposta. Mas essa é a nossa frequência livre, 2704, boa tarde. Frequência livre, 2704, essa frequência é nova, 3243, poderia continuar? Não, negativo, acho que o fim está operando, porém ainda não consta, acho que ainda não consta na carta. Mas já faz um tempo que eu estou operando no 395. Tá bom então, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, gol 1164 na RNAV da 10. Gol 1164, boa tarde, autorizado pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3, ó. Ok, livre pouso então na 1-0, gol 1164. Torre Salvador, gol 1-0-7. Quadra 107, prossiga. Boa tarde, está no HWAF, instalacionamento, Brasil já deve. Comandante Bandeira, a intenção é decolar, que vai ser a mil pés de China, tudo que está fora. Sua referência? Sim. 1964, pode descer para 2500? Correto, 2500 pés, última transformadora na 093. 2600 pés, 1903 e 1904. Sim, aqui, decolagem 1-7. Ok, está autorizado o ingresso no 1-7, posso pronto para decolagem? Torre Algum 2008, boa tarde. Liberado a ascensão 80, passarelo 2230. Algum 2008. Afirmativo da 1-0-7, autorizado o táxi e ingresso na pista no 7, porta pronto para decolagem. Continuar com a táxi. 7, autonomia e tempo de chamar de voo? 30 minutos de voo, autonomia de dia 0. Sente, obrigado. Sala 07, direito no 219. 219. Papai, você é azulado, prossiga. Vai. Confirmando para decolagem, você é azulado. Preparar, fica pronto. Vamos, ajuste no 093, chama o Neymar, pronto para decolagem. Vai, fica pronto, vai. 07, prossiga. Tanto médio da TACO, tem condição de ajudar aqui da presente, decolar e após convertida. Tem que ouvir 1-0. Fecho o anjão 07, autorizado a decolagem, o vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Pode ser a versão. Gol 2008, autorizado com 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-0. Autorizado pouso na 1-0, gol 2-0-0-8. Torre Salvador, gol 1964, final da 1-0. Gol 1964, achando a aproximação, acho que está livre. Roda. Segue o Melo, Guardião 07, era entrando fora de Cereja de Santana. Gente, Guardião 07, agora transferência, decolou 08. Mensagem. Teste Mike Juliette Romeu, chama a torre 1895 para coordenar o pouso. Mais 7 milhas fora, a dificuldade de coordenação para a torre está coordenar o pouso. Mike Juliette Romeu, e autorizado, livre a frequência. Frequência livre, Juliette Romeu. Graças, Romeu. esquerda. Beleza, tô te vendo. Acorado, como é que é? Cerro Azul Eco, está fora do solo, para o lado do Camaçari. Seja Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Cerro Azul Eco, Ponto controle. Papa Romeu Cerro Eco, senhor. Cerro Eco decolou da Renan, terceiro sobrevoo a 1500 pés do polo do Camaçari. Decolou de... Sobrevoo em Camaçari, senhor. Decolou de pé, Renan, senhor. Assim, senhor. Cerro Eco, decolado da Renan, senhor. Afirmativo, decolado da Animar, aprovado da Ulta Camaçari. Sete metros, senhor, de voo visual, eu tenho acesso, altímetro, salvador, na 0, na 3. Aguarde para ascensão no 1500 pés. Aguardando a ascensão, se o senhor me permitir, eu vou acender devagar. Eu traço do Guardião 07, decolado de Salvador, no setor norte de Salvador. Aguarde para ascensão. O guardião tá na minha esquerda, ele está lá de fora ao ponto de Aratu, já tô dois, mais três minutos chego no Camaçari, já está do lado oposto. Excelente, porém não tem apresentação na do seu trato, aguarde autorização. Tá aguardando o Cerro Eco. Controle, aguarde 07. Siga. Deixa lá do Salvador, do teste para a feira de Santana, através de Aratu. Acessou. Sete Guardião 07, Aguardo Zéz, a meu pés, estamos levando a CTR do Salvador. Vamos lá. Azul Eco, está até algum código transponder alocado? 0135, senhor. Só verificar se é meu seu equipamento transponder. A verificar o Azul Eco. Salvador, Azul Eco, 116, with my information. Descent to flight level 150, request Luna. With high speed. Azul 416, Sky Qualification, descendo maintain flight level 050, clear on my arrival. My arrival is 050. If possible, fly direct to Duna. Okay. Guardião 07, quando possível, ser estimado para pouso em Feira de Santana. Certo. Meu Deus, Cerro Eco. Possível. Tá podendo acender? A 1.500 pés está livre. Está dando a área proibida do Camaçari. Cerro Eco, suba a 1.500 pés, altímetro Salvador 103. Fica dentro da área proibida do Camaçari. Exatamente, eu vou comprovar exatamente a 1.500 pés na área do Camaçari, chefe. A área proibida do Camaçari. Proibida. Olha aqui, o sobrevoo na área proibida. Confia. Senhor, o limite é de 0 a 1500, não é isso? É 1500 inclusive, comandante. Ok, eu vou a 1600 pés sobrevoar a área de Camaçari, está autorizado? Subo para 2500 pés. A 2500 pés está autorizado o sobrevoo. 2500 agora, aumentou, senhor? 2500 pés, autorização para o sobrevoo na área proibida de Camaçari. Voo

Cumpriu o controle? É, fala o controle. Subo para 2.500 pés para o sobrevoo na área proibida de Camaçari. Ok, senhor, eu vou somente na lateral dela aqui, não vou adentrar na área dela. Manter 1.500 na lateral dela, senhor. O senhor me autoriza? Acabou de falar que era o sobrevoo na área proibida, confio. Seria, senhor, mas eu dou 1.500 pés para que o fotógrafo quer tirar foto, não vai conseguir não. Porque pra gente foi na carta nossa aqui, tá 1.500. Agora aumentou, você está dizendo que aumentou para 2.500, então a gente vai ficar difícil. Eu vou chegar próximo à lateral e o fotógrafo ia puxar na cama, depois a gente vê o que faz. Controle igual na 256, boa tarde, senhora, a gente decolou. Alô, 56, contato Radar Rádio Aquarela, submantando o Rio 370, Cera Puca. 370, Puca. Alô, Sérgio Lopes, prepara 1.610 pés, fique atento à área proibida de Camaçari. Serra Azul Eco. Sem ingressar na área proibida. Não vai ingressar na área proibida. É, a informação é isso que você está confirmando, que agora a área proibida é 2.500, é isso que você está confirmando? Confirmando, a área proibida até 1.500 pés, porém para o sobrevoo dentro da área só será autorizado o sobrevoo a 2.000, a partir de 2.500 pés. Sim, senhor. Ok, ok. Vamos voltar aqui, vamos ficar na lateral do mesmo. Não vou adentrar na área a 1.500 pés. Sete. Salvador, boa tarde, está 3560, toma calma. 3560, sem identificação desse matéria de 060, chegando mais. Patrulha igual a 985. Siga. Autoriza a Renato. Siga para a Renato da 10, boa noite 5, para o Serra Vito 366, descida agora para 2500 altimetro em Salvador no 03. É, 2513. Oi, to another approach. We send out no restrictions to 2500 feet, Mer 7, over 1013. Com establish on final procedure. Alright, 2501 feet, distance of 2500 feet after the top flight, parameter 266, Azul 4116, report on final procedure. Alterna 25, decimal 45. 2085 e 12545, obrigado. Zero vai prosseguir no MB2Lu, confirma? RMAP, tá, 3560. A gente prossegue na chegada e agora a orientação para o RMAP, dá um zero. Vasco Luiz, autorizado, tá? Reporta pronto para ingresso no centro. Rompa 1-6 no hotel para cruzamento. Simão 1-6, autorizado cruzamento. Após ingresso na Delta, chama o Foley 119, corrigindo 121, décimo 9. Isso, cruzamento, voz, solo 21. Gol no 885, solo 21, direito no 209. Você é a Vitor 366, com o Reinaldo da M0. Decida autorizar para 25003, altimetria salvadora no 013. Ok, após o etapa, Sierra 2366, está autorizado a nave da 3567, 1093. Pessoal da rotatória, o Sierra do Lacos. 1274, autorizado a linha do colapso 0, vento 100 grau, 149. Cruzada Daniela, falar 2. Oi, Papa Abel, Cianzo Lué. Cianzo Lué, prossiga. Para a ponta em marcha, mais 2 minutos. Gente, informa apenas. Aeronave 10 milhas, da capteira no zero, possível aproximação, nenhum outro. O ajuste 1003, chama só o controlado. Controlado é pra falar essa voz. Approach runway 10-0416. Aperture, your approach, attack now, solar con frequency 118.95. 1895, solar tower, as of 4116, thank you there. Tower, Azul 4116, and approach runway 167 miles. Azul 5116, continue approach, expect runway vacated. Stand by for landing, Azul 4116. Azul Echo, Azul Echo, série solo 25, frequência livre. Livre. Sierra Kilo India, mantenha o ponto de espera da 17, aguarde sua decolagem. Aí passou no meio, ponto de espera da 10, pronto. Pulou no meio, mantém o ponto de espera da 10. Faz o 2714, decolou o 24, controle 119.8. 98, grato, passagem. Salvador, azul 2714. 7-4, contato radar, da colher, sub, via mão para 160. A mão para 160, 2-7-4. Mantendo de 0050, chegada à margem. 050, chegada à margem, 3-1-3-9. Left runway 10, 5-1-6. Decolagem pista 17. Decolagem 17. Plano Meli, confirmo ali, mantém. Azul 5106, line of 2000, indicate to the rank, and call round 121.9. Secure data, the Fox truck, with ground 121.9, Azul 4119. Serra Glinda, the call of 27, control 119.8. 98, boa, Serra Glinda. 1.500 pés, altimetria Salvador 1012, direto na rotatória, informe o vídeo com conta. Já Comandante Rondon 1, em descida para 1, 1500, 1002, ajuste, Romeu Golfito. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Sierra Índia, decolado, arbora, né? Tranquilo, Índia, contato radar, decolado, subovia, arbo para o 360. De arbo para o 360, Sierra. Mano 41, na certificação, 2-0-4-0, chegada PAF. 040 na mão, não é nada. Corrigindo, decolou 219, controle 1998. Controle 198, obrigado, boa tarde. Então 3560, autorizado pouso na pista 10, o vento 100 graus, 159. Autorizado o pouso, na 0, da 3560. Não lembra a sua que aguarda para decolar tudo da tráfego no 10. Contato de sequenciamento, logo após ser autorizado no número fixo. Controle Salvador, boa tarde, rumba 16 decolado, perfil da Coral na prescuta. Rumba 16, contato radar, sai da Coral, tudo sem restrições para uma centena, geral do Coral. Sem restrições, uma centena, voa Coral da presente, rumba 16. Rafael, leva o Jack. Jack Lind, autorizado, leva. Cruzamos 54, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo a oeste, cruzando 065, exceção 360. Gangster, 4-0. Planos, confirmando aí, o tráfego informado é um Brasil Eco 4-0. Certo, Índia, tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo a nordeste, cruzando 075, descida para 050, rebote 320. Autorizado o acionamento do Xuretaico. Correio, tá 3560. 3560, seu solo, os 32, de direita, chão 21, lado solo. Precisão, ó, gente, só pra informar que ali é praticamente na área, só um pouco mais no centro, acabou colidindo com carcarão, gazão, arão, uma área que podia estar aberta de grande. Foi a óbito, tem condição de afirmar? Que foi? Ela foi a óbito, o senhor viu se foi conforme a pista ou alguma coisa assim? Foi bem na pista, já tava no chão já, cruzou na frente da aeronave e colidiu com ele. Ok, tu sente, obrigado pela informação, chame o soldado do lado. 09. Ele estava bem na venda das paredes que está atualizado o cruzamento do campo. Autorizado, o negócio com isso decola aos 33 com a esquerda, cruza o campo e forma o cruzamento. Autorizado o cruzamento, reportará livrando o eixo na venda das paredes. Sim, Salvador, Papatango, Romulo Vivito, 20 casos da rota até a visão com o campo. Deixa o Romulo Vivito, final do 7 aperte. Final do 7, reportará, Romulo Vivito. 3154, mantém espera sobre a posição ETAP, a 30 do CDF3, no 3, pista encontra-se em 3,4 metros e Guaraná que colidiu com tráfego, aguardando mais informações do controle. Ok, vai manter sobre ETAP, também vai manter 5.000 então, pode ser? Afirma, 3154. 3154. Hello, you may take position, we have a dead bird probably on Willie, we are under revision, please stand by. No momento sim, meu controle, porém prossiga na via chegada agora na instituição de controle. Ok, check the blue, representa não? Por gentileza, 2309, meu controle. Direita, chamada controle 198, na verdade, está aqui. Final, é só despachar e tremado, o amigo é o Vitor. Sim, final da 97, fechado e travado, Romeu Golfo Vitor. Fecha o Golfo Vitor autorizado, pois, pistola 7, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, número Squiz, que contata o radar na decolagem, vigilância. Ciente, sobre vigilância, na verdade, falei isso, que chamará para regresso. Na verdade, falei isso. Atenção, transponder local, número Squiz. Transponder 01167, na verdade, falei isso. Tente. Chama 141, programa de espera e sobreposição, Blanche, nível 050. Faz o clear, que o Lanata do Ito, ok? Autorizado, o ingresso esquerdo é repostilhado e pronto. O meu ofício, só aos 3.000, autorizado 180, retorno, observe o azulado liberando a pista e libera a esquerda após estacionar a frequência livre. Então, 3154, caso deseje, autorizado abandonar a espera na posição ETAP, prosseguir em espera para a posição Duna a 2.000 pés, caso deseje. Ok, mas prosseguir então, abandonando o ETAP, direto Duna a 2.000 pés. Aeronaves escolhido o controle, pista encontra-se para escala no momento. Tem 3154, mandando espera, recebo a navegação via chegada, cruzados durante o turno, descendo para 2.000, livre procedimento em porta nacional. Levanta bem na final, autoriza o RNAV da 1-0? Afirma, então, da presente, gera do Serra Vita 366. Direto 366, tá, 3154, tira 2.000. Chama 9141, abandono espera sobre a posição Bonfi, prossigo via, chegada Bonfi, descendo para 4.000 pés, ajuste no 014. FCA é bom, é uma boa velocidade, FCA é mesmo? 230, sim. Número 2 na aproximação. A 3154, desce mantém a 2.500 pés, ajuste no 012. 1274, chama centro Recife, 126.85, alternando em 125.45. 126.85, 125.45, confere. 9.8. Esquece o uniforme, decola os 3-9, chama o controle 1, 9.8, passando da plan. 19.8, esquece o uniforme. 5545. Perfeito, uma excelente tarde aí para todos no controle. Boa noite. Chama 315, contato radar na decolagem, saída 10, submontanha 3-9-0. I'm at 10 level 360, request a Pacific lay of the position. Fly direct to Luba and detect station 6315. Next clear the 6315. Patrícia Salvador, passando whisky, acho que uniforme, na plana do ano 7. Passando whisky, acho que uniforme, a corredora chama meu pé, isso ajuste no 012. Acheu no meu pé, isso no 012, isso é uniforme. Chama 9141 para sequenciamento, mantenha presente pro limite radial 270 Salvador. Vai manter a proa, a nossa final do 0 4. Houve, é o ponto aéreo do 704, boa tarde. O 704, senhor. É, pronto para o TAC. Autorizado, chame para cruzamento da pista 0, no taxi hotel. Chamará para cruzamento, ponto aéreo 704. Região 93, decola 42, controle 1, lado só 8. 198, obrigado. Controle Salvador, SAM 3193, decolado, passa 1100 pés na sua escuta. SAM 3193, contato radar na decolagem, autorizado direto Ledo, subindo ao nível 360 sem instruções. Era 3-0-0-5-3-1-9-3, obrigado. Passou 366, visual já 3-1-5-4. 3-1-5-4, torre 2-8-9-5. 2-8-9-5, 3-1-5-4. Do na pista, e saiu novamente no vizinho lá do solo para entrar no taxi alto. Taxi alto, está no solo, para dar 7-0-4. Torre Salvador, tá 3154, transfere no RNAV. Fiquei 3154, vai tudo sair por. Aguardo. Planeta 141, resumo navegação autorizado de Altoduna, descendo para 2000 pés, ajuste no 012, através do procedimento, retorno na final. 2000, fazeria por alto 366, RNAV? Afirmo, Planeta 141. 2000, 366, então. Plano 4M, desce para 2500 pés, ajuste como informado, meu Deus. 2500 mil dólares. 154, vento 120 graus, 15 mais, autorizado pelos pistão zero. Difuso 10, tá 3154. Ocean 6315, fly direct to Motiva. Direct Motiva, 4, solos 47, direito 2119, solo. 2119, 3154. Ocean 6315, coming back to you. Unable to contact the center on frequency 12385, either 1251. Ocean 6315, quality center on the frequency 125.1. Enable 123.85. Okay, I called them more than 5 times. I'm going to call them again 5 times. Thank you very much. Roger. Autorizado, pouso 120 graus, 0 graus. Pouso na 10, 0 4 graus.